A escolha definitiva por Jesus, artigo, Paiva Neto, blog. Fonte, reflexão de boa vontade extraída do livro, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 1. Atualizada em dezembro de 2018. Minhas amigas e meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, neste artigo que lhes escrevo, apresento a grande tarefa da Legião da Boa Vontade e da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a prática da caridade completa, porque a material e espiritual, ampara o corpo e liberta a alma, ilegítima, pois se manifesta imbuída dos melhores sentimentos e, o mais das vezes, repleta de sacrifício pessoal, como da viúva do gasofilácio. Evangelho, segundo Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. O tempo é curto. Urge que o ser humano faça a escolha que salvará seu espírito no dia do juízo final, conforme retratado no belíssimo soneto do autor de Poemas da Era Atômica, Alziru Zarur, 1914 a 1979. A escolha é urgente. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamom. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Tempos de treva, de pecado e injúria, tempos do mal e de ignomínias vis, agora é inútil toda a vossa fúria, porque minha alma é de Jesus que a quis. Todas as quedas, toda a vã luxúria de Satanás, as tentações sutis, tudo passou, porque hoje eu sou feliz, vivendo a vida sem temor e incúria. Bendito sejas tu, Deus dos eleitos, que em teu amor nos fazes tão perfeitos, invulneráveis nesta vida humana. Soldado teu, alfiômega de tudo, hei de lutar visando, sobretudo, a regeneração da raça humana. A maior caridade, anunciar a volta de Jesus. Por isso, a grande missão da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é pregar o Evangelho e o Apocalipse, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, por todo o planeta. Levar aos povos a verdade divina e a caridade maior, que anuncia a volta triunfal de Cristo Jesus. Quem em Deus se integra não encontra motivos para viver desolado. Nós, legionários da boa vontade e cristãos do novo mandamento de Jesus, quando nos entristecemos com certas coisas do mundo, lutamos para corrigi-las, aplicando a caridade do mandamento novo do Mestre Divino. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículo 34 e 35, capítulo 15, versículo 12, 13 e 9. Não há outra solução para homens, povos e nações. tudo que vem do amigo celeste é superior. Ensino Centro Espiritual Universalista, Céu, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Jesus é o sol da caridade. O tempo, grande ministro de Deus, provará, dizia Alziro Zarur. José de Paiva Neto, escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, LBV. Fonte do artigo. Acesse www.paivaneto.com.